Capitão 4714, tem identificação, recebeu chegada bomba de onda para nível de voo 050, a gente chama 098. Então, 4714 autorizado, ITAP. Eu vou trazer 8228 para 3.000 pés, a gente chama 08, cancelada a restrição de altitude e ITAP. Reporte para ingresso, Papão do Cervo Fã. Toma 9-2, chame todo o número que vai falar 5. Toma 1-9, vai falar 5, gol. Toma 9-2. Bom dia, 962, LS, 1-0. Bom dia, 962, tráfego avistado, cheque pente curso, 1-1-8-0-0, 089, altíssimo 08, pouso autorizado. Obrigado, pouso na 1-0, 962, obrigado. Identificação, nessa vez chegando da Nadia, outra nível de voo 060, a gente chama 08. Então, 4714, tem aqui, aguarde, botão de mete em cabequinho, autorizado o lançamento, reporte no céu. Controle. Tem já o ingresso, por favor? Já Major 05, 190 graus, 2019 2018, é parte do solo controlado. é qual que é a cola controlada do avião? Tratamento se a voz lógica ao bloqueio para o de Itapuã, transfira o controle do avião 2180. Ao bloquear Itapuã, transfere o controle se a voz lógica. Azul 4082, 047, direito 121, décimo ao lado. 39. Azul 5048, desse para 3, meu pai, a gente chama 09. Controle, o Papa Romeo, Thiago, Kioska, decolado da 17, mantendo 1 no meu pés no corredor Axé, na sua escuta. Papá Romeo, Thiago, Kioska, voltando sobre a regra de voo, visão 1, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, Solicita uma prova mais adiante, por favor, só para ajudar a gente com o atraso. Sétima 4, chama a turma 98, pessoal 95. 295, obrigado. Azul 5048, desce para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado sinal, Electric Switch 00, fome estabilizado. Desce a 2000 pés, informar a estabilizada, e ali é a 3000. Grau 089, altíssimo 08, fome estabilizado. Autorizado, pouso no 08, 180 com 8, baixo travado, TAN 347, não pode. 47114, no solo 53, direita 121, décima 209, está 47114. Estou aí, Salvador. Boa tarde, o 048. Boa tarde, azul 5048, pistão 0, pouso autorizado. Cheque o trem de pouso, 0190 graus, 089, altíssimo 08. Livro pouso, trem checado, 0430. Encerra a luz e eu acho que não é para ser conhecido no seu programa portátil, que você se limita para a coordenação. Azul 5048, no solo 57, direito 121, décima 9. Chegando a 35 mil, essa identificação, deixa eu ver se ela é da Bandeira de Ouro, para o nível 050, ajuste no 08. Desejando espaço. Salvador, boa tarde, está 374, Observa da 1-0, pronto. 3745, autorizado, linha de colapso, título 0, vento 190 graus, 089, vento título 018. A linha de colapso está 1-0, está 3745. As instruções de velocidade na chegada. Eu chamo de 3. Controle Salvador, boa tarde. Está na 3745. 3745, tem que estar na área com a rádio. Sobre a sair da São Lima, para o nível 3-0. Rádio Ono, ótima, 3, confirmando 360, da 3745. São 3.600, identificação, decidi chegar a bola de onda para nível de 1060, ajuste no 098. Obrigado.

pista, reporte aéreo pronto, 517. Chamega 330, sem identificação, recebeu a chegada da bomba de onda para nível de voo 050. Direito no

espera da 1-0-1. 1-2-5-0, autorizado a Leandro, classe 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9, altitude 0-8. Autorizado a Leandro, decolada 1-0, para o voo 2-5-0, altitude 1-0-9. Para 2010, reportará estabilizado, vou chamar 63-63-6. Olha, eu vou agora, mais aqui, três alunos no estão no sete alunos de preferência. Salvador, bom dia, Gon 250, passa 1700 pés na Puca, Jambu. Gon 250, contato da Nova Colágio, suba via Puca, São Caju, 350. Puca, Caju, 350, Gon 250. Mike X Juliette, ciente do tráfego, tem condições de manter até mais na curva? Foi, ciente do tráfego, pode baixar para a hora, pista no 7, vento 120 graus, vento 9. Acima, pouso autorizado, pista 17, Mike X Juliette. Confirmando vento 120 graus, vento 9, altitude 08. Cruzado, Chevrolet 6330. Chevrolet 6330, boa tarde, 6330, na frente, boa tarde, continua a aproximação, chamarei para autorização de pouso, 6330. Chelame 330, autorização 10, evento 170 graus, 109. Pesado pouso, 6330. Vai, que é que chulete, são hoje no 7, autorizado backtrack, compagem. Suporte de frequência. Salvador, vamos guardar. O Chané 6213, próximo ponto de série, pronto. Chané 213, boa tarde, mantém ponto de pé. Após companhia na curta final, o 3 de lema, opa, avisou com ele agora, vai manter ponto de pé, o Chané 1-2-5-4-5-1-2-5-4-5-1-2-5-0, boa tarde. Acho que é bastante possível, biomédica da China, tudo no seu nível de voo 105, depois para o outro lado. Azul 4144, ponto 010. Azul 4144, previsado ali na colapso no 021, 0 graus, 079. A minha cola no 04144. Mais uma avaliação.